Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Em nome de Ricardo Isidores, tudo em materiais de combate contra incêndio se encontra em um só lugar, na empresa Ricardo Isidores. Live, live. Cobra d'água, água, água. A marca oficial que veste. Os DJs, o Pop e a família Pop. Quem veste cobra d'água, tá de bem com a moda, galera. Aranha, soluções em alto balantes. Se encontra em um só lugar. Live. É no Aranha. Lock Me Auto Center. Dê um grau no seu carro na Lock Mil, na Duque de Caxias, em Belém do Pará. A Aranha começa em manutenção de volante. Vai começar! E o Águia vai abrindo as suas asas! Abre duas asas, meu Águia. Abre, abre, abre, abre, abre, abre. E dá-lhe brincada violenta! Desce com a bunda batendo no chão. Desce, desce, desce, desce, desce. O que é amor? Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Daqui a pouquinho tem o Pop Som. O Pop Som tá de volta. Mas eu quero aqui, só quem é do Paysandu botar sua mãozinha pra cima. Só quem é do Bicola, quem bota fé que o Paysandu ainda vai subir, bota o bracinho pra cima e joga o símbolo do Paysandu no telão espacial aqui do Pop. Por favor, minha produção, Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha. Tô girando bicola, tô girando bicola. Bate na palma da mão. Quem sabe canta essa. Vamos. E o quê? Quero. De novo, de novo, de novo. Vamos. E o que você quer? Quero gritar campeão. Como o quê? Vamos lutar porque por mais essa taça. E deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. Se tiver o símbolo do Corinthians, bota aí minha produção, por favor. Quem é do Coringão aí? Quem é do Corinthians? Bate na palminha e bate na palminha. Torcida do Corinthians, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Agora joga o símbolo do Flamengo aí, se tu tiveres. Isso, papai. Sincronismo perfeito. Se tiver o do Fluminense, bote. Isso. Tem o do Botafogo? Tem. Tem o do São Paulo? Tem também. Tem o do Santos? Aí eu te peguei. Não tem. Não tem. Não tem. Mas tem o do líder, Palmeiras, não tem? Tem ou não tem, meu? Aê, papai. E agora eu quero ver o do Leão. Ganhar do clube do Remo. Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Canta, vai! Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Uma coisa eu te peço. O quê? Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Só quem é do Remo canta bem forte, vai! Oh. Agora, quem é do pop canta essa aqui. Bora ver, vai! Eu... Bora endoidar. Deixa voar. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Quem sabe cantar essa aqui também? Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a picada, picada, picada. Dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Bora viajando que é o Pop Live, meu irmão! Live! Ela diz o quê? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. E a galera vai cantar. Cantando, cantando. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Como é que é? Se me deixe. E não. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. E não, e não, e não. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixota. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Cadê, cadê, cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Eu quero saber se tem um gordinho pra desbancar o jamaicano agora aqui na dança, no palco. Tu tá afim, Matheus? Sobe aí, maninho. Porque aqui não tem negócio de vrá, vré, vri. É valendo. Se tiver um gordinho, sobe aí no palco, meu irmão. Pra mim não dá que eu tô tocando. Bora, bora. Luciano Moraes, vai lá. Represente a nossa classe dos gordinhos. Não nos decepcione, maninho. Égua, tu é doido. Tem um aí? Não tem? Então bora, malandramente, vai, vai. A safada. Já estamos trabalhando sobre medidas, respeitando os limites determinados, viu? Vai! Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fica emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, garoto? Essa no batidão, no batidão. Vai, vai, vai. E aí, tá gostando, filha? Então. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Esse jamaicano é doido, meu irmão. Vou te contar. Vai, vai! Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. E vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Aí, minha produção, no escurinho, no escurinho. Isso. No escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Que eu quero ver assim, só quem é devoto de Nossa Senhora de Nazaré, botar a mãozinha pra cima aí. Só quem é devoto, bota a mãozinha pra cima e acompanhe a luz pra direita e pra esquerda. Bora lá, vai todo mundo pra direita, esquerda, direita, bora planeta! Direita, esquerda, direita, todo planeta show, vai, vai, vai! Direita, esquerda, direita, galera do fundão também, vai! Direita, esquerda. Apaga tudo que vai começar a putaria! Caralho, acende a... Bora, bora, vai empurrando, vai empurrando, empurra, empurra, empurra. O que você quer, Gerson? Montão de GL, vai, vai! Eu adoro quando toca em aniversário hoje. Os meus perdidos também. Juanzinho, vem aqui comigo, Juanzinho, rapidinho. Você, aniversariante da semana, né, meu irmão? Grande amigo Teco Maíra, o Luciano Moraes também tá aqui com a gente. Um abraço ao Lucas, Lucas Moraes, a família Cachorrão, os cachorros do povo. Tu não entende nada, se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava, vai dar. Minha amiga Naila também tá aí na retaguarda, pode crer, Naila. Os Vingadores também estão de berço hoje. Alô, meus Vingadores, deixa eu dar um pulo nessa piscina aí, meu irmão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Alô, Melly. Alda, Daílson, de Sony, a galera de Sony, pode crer, viu? Tem uma galera de Curuçá também aí presente, obrigado pelo carinho, valeu, rapaziada. A galera tá afim de conhecer o Pop Sony, meu irmão. Estourei logo o Xandão, é de lei lutar na... Obrigado, meu parceiro Rodrigo, ele e a Roberta, da equipe Chama, sempre com a gente aqui no Pop. Alô, piloto, rei, o virgem, toda a galera que a gente tem um carinho muito grande. Alô, Marcelo, GDM. Nave, com corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. O que que você é? Sou linda menina, sou da balete no clima, linda sensual do jeito que os moleque... Fala, Luan. A menina que chega roubando a cena. Olha o meu parceiro Ciro também. Pode crer, Ciro. Tamo junto, garota. Toda TJ aí, né, meu irmão? Um abraço pra você. Viviane Batidão. DJ Betinho e Isabelense. E infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E infiel, Furacão, brother! Ô, boca de peixe, Cristiano, todo mundo aí com a gente, pode querer, maninho. Meu amigo Jabuti da Explosão, também toda a massa galera da Explosão. Sempre faz uma noite procurando pra dizer, hoje é fácil, ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. E aí, meu parceiro da Hebreia, Pop! Não tem de nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais proteção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. Aí o nosso amiguinho Marcelo da GDM também tá aqui presente. Alô, Marcelo! Ele, o cara de moeda. O nosso amigo Balsa também tá aqui presente. Alô, Muralha. Olha o Black da Tubarão ali, Alisson! Primeira dama, dona Valéria. Um abraço, Black, pra você. Nossa GDM toda em peso também com a gente. Tô de Cana, Curuzu. General Rodrigo, HD, velha guarda. Fábio Pop, gradeador, esse é muito parceiro, meu irmão. Alô, Caíca. Banda dos Brothers, a maior referência em melody. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Robô da mídia. Hoje é fácil. Gerson, chocolate. Davidson, Luiz Carlos. Hoje ele vai ficar. Baile de favela na Marconé, baile de favela. Olha o meu parceiro Gil. Baile de favela e os menores. Pode crer, Gil. Tamo junto, meu brother. Ela vai, Elisa Maria é. Baile de favela, invasão é. Baile de favela nas casinhas. Hoje tem baile de favela e os menores preparados tudo pra dançar com ela. E agora? Ela veio quente. Hoje... Meu parceiro Gil. De absoluto! Absolutamente pop, meu irmão! Desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Ellison. Tem que mostrar. Ellison. O Embrão é baile de favela. Pode crer. A bailão é baile de favela. E aí, formiguinha? E na rua 7 hoje tem baile de favela. E os meus. Fala, negão! Tudo pra dançar. É o acelerado, meu irmão! Sentir o meu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas e agora? Não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando. Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo. Eu sou do jeito. menina inocente se envolveu com a gente. É o Pop Som aqui no planeta. Malandramente. Pode crer. Descarado, carente, envolvida com a tropa. Dali, Elison! Malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. E a você que me xerox também! Ai, safada, na hora de ganhar. Ratinho, Didi, quem mais tem? E não meteu o pé pra casa. Meu parceiro, o Robin Gol da Escolinha de Verão. Vai te ver por aí. Ele, o Ronaldinho da Pedro Miranda, o Igor do Verejo, o Robin Gol. Vai te ver por aí. Saiu duas vezes o nome. Juninho Light. E toda a nossa panelinha começou ontem. Menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. E agora? Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Pra cima, DJ Alisson! Um, dois, três! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, Pop Life. Nosso amigo Vanderlei da Barracas Mu também tá aqui presente lá de Mosqueiro. Alô, Filipinho! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the Eu tava com saudade de vocês aqui no Pop. Grande maluco, Zacarlinha. Obrigado mesmo, de coração, tudo de bom. Muita paz e o que eu desejo de melhor pra vocês é muita saúde pra nossa grande amiga Carlinha. O resto a gente consegue, né, meu irmão? Parabéns, Carlinha! Daqui a pouquinho eu vou aí, tu, Luiz. Bora lá, maninho, onde você tá, Juninho? Ele me envolveu, ele me seduziu, tá mais louca a magia. Um toque de amor, Alisson! Esse é o nosso pop, pop som, tá de volta. E hoje, já tá quase na hora, né, Juninho? Estamos todos, estamos aqui nos preparativos, pra daqui a pouquinho, já preparado pra receber o som do pop som daqui a pouquinho, viu, Alisson? Pode liberar a externa aí, gente, pode liberar a externa. Quero abraçar toda a galera de todo o estado do Pará, galera dos interiores presente, galera que tá curtindo hoje o lançamento de mais um marco na história da família Pop, viu? Quero parabenizar toda a galera hoje que está de aniversário, curtindo o show do lançamento do Popson. Daqui a pouquinho, Alisson, deixa eu mandar mais um pedacinho aqui pra galera curtir. É o Popson! Dali, maninho! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. Eu mando flores, chocolates e cartão. Esse defeito 1% vagabundo, quem é? 1%, só 1%, já basta, né? Mas bora, bora, DJ Alisson! Me esquecer do Rodrigo Menezes, também daí presente, o Elton Verez, o Dudu também tá por aí, toda a galera, gente boa, valeu! Só por cento! Dias, garoto! Meu amigão que cuida da saúde da família Pop, meu amigo André Marabá, ele tá aqui atrás da asa do Pop Som, meu irmão! Ele e o meu amigo Ferro, o grande Ferro! Manda chuva também, um abraço, César, pra você! Dali, Adriana Mixer! Rapaz, ela tá coladinha aqui do Pop! É o Pop Som. E aí, Anê dos Maninhos? Tô namorando. Bora, maninho, bora, maninho. 99% anjo, ai, bebê, ai. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Bora, meus maninhos. Baby, se duvidar, outra vez. Vanessa Virgolino e a Malu aqui presente com a gente. Jenny Siqueira, né? Aqui com a gente, aniversariando hoje a Amanda Pinheiro. Alô, Amandinha, tudo de bom? Alô, Playboy Martineiro! Parceiro, o Batistão tá aqui no Pop. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Tá ele a primeira dama, né, Batistão? Pode crer, maninho. Que eu não faço por ti, Ronzinho, vou te contar. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Kid Cavanhaque ao lado da sua moríssima. Alô, Kid! Você garota VIP. Thiago Tormento também tá aí presente com a gente, aquele abraço. Atenção, gradiente, dá uma olhadinha aqui no retorno, a parte de dentro, em cima do retorno, a parte de dentro. Equipe de som, dá uma olhadinha em cima da caixa do retorno, por favor, vem em cima. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, Ribeiro. Bora, DJ Elis, sacode, machuca os corações. Deus eternamente também, tamo juntinho. Valeu, meu pop! Atenção, André, atenção, André. Atenção, André, na produção. Não chega. Apopson, atenção, André. Eu me entreguei. Ratinho. Das mímicas, é isso mesmo. Um abraço pra você. Pode querer, maninho. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui. Viajando, papai. Você marcou tudo em mim. Um abraço. O grande amigo Éder da Mike tá aqui com a gente. Alô, Éder, galera do Marajó, meu irmão. Bora, igreja. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Que senhor? Cadê o povo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes de. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Acelera mais um pouquinho, Ligeris. Acelera mais um pouquinho, que daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, a galera vai curtir essa aqui no Pop Som! Banda Amazonas. Live. Pop Live. Pop Live. Toma bicada. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Alô, William! Os desvindados, ele e a Tânia. Lembro do seu sorriso. Pode crer, brother. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro. Alô, Nicele, um abraço pra você da pausa lá daquela velha guarda, meu irmão. Bruninho Formiguinha, o Denis Diniz, da PDB. Tão no setor, minha PDB. Alô, Megia! Alô, Megia! Aqui no Pop! Som! Alô, Megia! Dali, maninho! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. E é pra dançar! Baby, vem. Quem é que lembra dessa aqui, ó? Dali, DJ Edson! Sou feita de amor. Olha os casais arrebentando. Pezão, é a primeira dama, dona Débora. Abraço pra vocês. Valeu pela vinda, Rodrigo e Roberta. Lebe e a Samara. Os casais live do Pop. Curtindo de boa, Pop Live. A nosso amiguinho Bola Explosão também, alô Jabuti. Felipinho, comendo tudo calado, né, meu irmão? Cristiano hoje trouxe a primeira dama pra marcar o bregão, hein? Pega, tu é doido, velho. Para Dizinho! Pia lá de Marapani! E também o da Giga, né? Marapani da Giga. Aí já não entendi mais nada. O Éder dos Maninhos, o Decinho, o Adriel, Johnny, o Marcelo e toda a galera curtindo assim, ó! O que a galera quer, maninho? Bora, LG do Pop! Bora pra cima, maninho! Deixa comigo! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Nossa galera de Barcarena também, rapaziada de Salinópolis, de Salinas. Alô, Edi! Um abraço pra você, muito obrigado por você ter vindo hoje, mané. Meu amigo Fábio Fop e a nossa GDP, obrigado mesmo de coração, toda a nossa GDP. Obrigado pelo carinho, galera sempre apostando no Pop, é disso que eu falo. O Dinamo Aguruzu, o General Rodrigo, o HD, o Velha Guarda, o Fábio Fop. Ei, gladiador. Alô, Caíco, Rei Caíca. O Léo também, o robô da mídia. É, o robô é Velha Guarda. Gerson Chocolate, o Davidson e o Luiz Carlos. Escuta o Pop, o Pop dando os seus primeiros bebês, né, meu irmão? Pode crer. Eita, Pop Som, seja bem-vindo. Live. E os nossos magnatas também, aqui no Ninho, pode crer! Alô, DJ Moisés, abraço pra você, maninho, lado a lado sempre da família. DJ Igor, lá do Luxon também, alô, Bruno, abraço pra ti também, garoto. E o futuro Maiquinho aí, olha, esse tem futuro, aí o Maiquinho! Moisés, tá aqui no nosso ladinho, maninho, grande Moisés, o Moisés produtor Carvalho. DJ Maiquinho também, repetindo você. Danielison, a grande família. Ivaldo Paladá, obrigado. Ed também aqui com a gente. Brigadaço a toda a galera do Pop Saudade também. Que está aqui hoje no Pop Som, meu irmão. Galera de Paragominas, Maninho. O Fábio Gil, aqui do nosso lado, de mano a mano. DJ Jordan e o nosso vereador Clay, eleito lá em São Domingos do Gabi. Essa galera é nossa. Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Aí, DJ Ellison, solta som. Vai, acelerando! vai! Que negócio é esse, meu filho? Um abraço, Esquadrão! Esquadrão do Águia! É fã-clube novo lançando hoje. Alô, meu parceiro aqui, ó! Os Eternamente também aqui! Alô, Doutor! Alô, Gigante! Alô, Família Pop! Bora, Paulinho do Sapatinho! Esse ano sai mais um, viu, Paulinho? Esse amor. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. O planeta tá abarrotado, Juninho. Medo de sofrer por me apaixonar. Tava com saudade disso tudo. Mas você me visita todo. DJ Fabiano, também daí com a gente. Alô, Fabiano! Mundo girar, faz apaixonar. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Oh. Um mais um, nem sempre é dois. Eu vou dizer o nome de um. Aí você diz o nome do exército. Fábio Fob, Elison! Subiu meu coração. O exército GDP! Tá gravando? Tá gravando? Tá. Então grava ela me mamando. Opa! Me mamando. Então grava ela me mamando. Alô, Chicão! Alô, Rei Caíca! Um abraço pra você. Alô, meu amigo HD. Olha aí, meu amigo Osvaldo, também no pedaço. A nossa GDP! Aí, Mejinha! Acelerado hoje, né? Alô, meus coringas do pop! Faz! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio! Mete suas bicadas, paz! Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam. Eu avisei. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. E ame quando não merecer. E sonhei com você, precisei acordar. Era tudo tão lindo, até eu recordar. Mais. Mas um dia se passou. Richard, um abraço pra você, o Pepe. Guri, aê, guri. O MP, o Romário, o Urizinho, o Cauê, o Thiago. Os perdidos. E você, Rosinho? Nem demonstrar o meu amor. É tudo cozinho. Tá tudo ok por aí, Juninho? Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E a galera que tá de aniversário, galera que tá de aniversário, joga o bracinho pra cima, vai, Nandinho! Perdidos do Marca oficial da família Pop.